Check acionamento do TAM 3305. Sim, é, ponte número 5. TAM 3305, autorizado, chame táxi. Olha, táxi. Salvador, boa noite, azul 4298, estabilizado LS X-Ray 7 milhas. Azul 4298, continue a aproximação, informe baixada travado, vento 120 graus, 7 nós. Vamos lá, baixada travado, azul 4298. Pouso autorizado, cabeceira 10, 120 graus, 89. Livre pouso, pistão no 0, azul 4298. Guarulhos nível 3, 60 autorizado, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita. Dael, Leda, Motiva, encontro no 2, no transponder, controle em 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 3, 60, pistão na zero, decola curva à direita, Dael, Leda, Motiva, transponder, 112, controle em 120, decimal 8, Oxanair 6313. Correto, chame 6303, portão 4, chame pronto. 6303. Natal, felicidade. 3305, táxi via Índia, segunda direita, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 4, bom voo. Índia, 1895, ajuste no 0 no 4, 305. 2-1-1, 4-2-9-8. Salvador, boa noite, 4298, Libra. Azul 4298, boa noite, táxi a Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 4298. Qual 235 na minha escuta? Agora na escuta, 4235. Baixou e travou? Agora, baixa a casa. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 130 graus, 629. Deve pouso 10, 4235. Salvador, TAM 3305, está pronto, pode ser. TAM 3305, ciente. Leonardo já está na curtíssima final, praticamente no toque. Após a mesma linha, mantém cabeceira no zero. Após o tráfego, cruza a cabeceira, linha mantém cabeceira no zero. TAM 235, solo 35, libera direita, solo 121, decimal 1. 21, azul 42. Azul 4235, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. 3 milhas para Dona. Voo 246, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado. Vento no aeródromo, no 30 graus, 7 nós. Ok, bateria com trem baixado e travado, 246. Decolo 3-8, controle, 102-0-8, corrigindo, bambu. 2-0-8, porra. Achou travou, 246, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento no 20 graus, 7 nós. Livre pouso, cita 10, dona 246. Pronto, 63, puxa bem, posição 03, autorizado, chama táxi. Um, 246, solo aos 40, libera a direita, solo no 211. Direita no 211, vou 1246, para aí. Bruno 246, táxi via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, vou Bruno 246. retornar para o meio do quê? Sim, a gente aguarde contato com a infraero. Boa noite, Sinai 6224, estabilizado na final. Sinai 6224, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado. Baixo travado, Sinai 6224. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 8 nós. Pouso autorizado, Sinai 6224. 6, autorizado, retorno de portão 4. Ok. Ok, tchau, tchau, retornar no portão 4. Paulo, minha 353 está aguardando infraero aqui para finalizar, para encostar o nome de mercado, bem? Fiat. Frente, esse já fica seguro para a gente passar. Gente, não precisa de entrar. Obrigado. Quatro, solas 49, libera direita, solo no 211. Direita 211, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, boa noite. LS, uma milha e meia, deixa eu remar de trabalho. 1888, pouso autorizado, cabeceira no zero, vento 140 graus, 7 nós. Eu repouso no zero, vou lá depois. Salvador, boa noite, Xanel 6224, Xanel 6224, boa noite, Taxi Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, 6224. Tigre Azul 5001. Aí eu lido, é ótimo. 1888, solo 54, libera direito, solo 1211. Direito 1211, obrigado. Boa noite, voo 1888, Tigrão. Voo 1888, táxi Pinha Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2, Lima. Alfa, Kilo, 3, 2, Lima. 1888. 390 ou 970. Salvador, boa noite, Azul 2782, estabilizado. 272, continua a aproximação, aguardando pista livre, me informe, baixar de trabalho. Me informaremos, aguardando. Falou 03, direito, 1211. 211, boa. Boa, gol 1, 170, livrou. 170, táxi Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 85, 170. Ciente, 2782, 82, contra a embaixada travada. Para o 2782? 130 graus, 0621. Obrigado, senhor. Alô, boa noite, this is Europa Zero, iPhone. Europa 084, good evening, Continue information Alpha, Madrid flight level 350, stand by copy. Ok, information Alpha 350, stand by. Solo, alto, 061, direito no 211. 211, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, o azul 2782, livrou. 782, táxi via Alfa Kilo, parte 3, atento ao balizador, bem ferro. Alfa Kilo, pátio 3, assento avalizador, azul 202, tá ligado? Cruzeiro 01 na guarda-costa, Deule da Mótila. Europa 084. Go ahead, Europa 084. Fully ready for startup and pushback and ready to copy. Right, I have a situation here with your flight plan. Stand by, Europa 084. Standing by. Can I start the pushback? Europa 084, stand by, okay? I can't clear you to check a startup without the offer plan. Okay, stand by. Tchau, XXE, aguarde. Europa 084, ground. Yes, go ahead. Europa 084, cleared from Salvador to Madrid, flight level 350, as flight planning route. runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo, Skull Code 5113, Salvador Papa 120.80. Eu passei de fora, que é do Maris, e foi Ciro, foi para a Ruta, Puka Departure, Cipa Transition, Skok 5113, frequency is over 120.8. Feedback correct. Estarei para pushback approved, comment tax, Europa 084. Ok, está, está aprovado, Codiva para o Fantasia, para o Figueiredo. Azul 5001, pronto, cópia. Salvador Guarulhos autorizado, nível 360, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, da El Leda Motiva, 5127 no transponder, controle em 19, corrigir, 120.8. Salvador, boa noite. 5970 estabilizado, ILS pista 10. 5970, continua a aproximação. Pessoal, embaixada travada, vento no 30 graus, 629. Tente, reporta. O Alfa FXA, solo. Prossiga. Autorização de reboque do 69 para o parque 3, posição 3. Então, o FXX aí aguarde, mantém a posição, tem um Airbus da América, da Europa, que vai iniciar um pushback e o táxi no 11, após ser autorizado. Sim, obrigado. Autorizado, 6303, chama pushback. Regime pulo, pista 10. Zero, zero, no solo. Autorizado, nível 320. Correto, confirmando a rota conforme o plano, Zulu 1-0 até Taubaté. Estacionamento no portão 1-5001. Claro, pushback, 4-6-3-1-3. Autorizado no 4-6-3-1-3, chame táxi. No 970, no solo azul 16, livre à direita, na Fox, 21, décima 1, boa noite. 211, à direita, primeira aqui, obrigado, boa noite. Boa noite, voo 970, Ivan, você escuta? Salvador, não passe o aire for, ele está. Rota 084, tax approved until gate 08AB. Up there, maintain position, stand by to go on. Salve, boa noite, voo 970, livro. Rota 084, copy. Você gosta do passeio aí, só? Tax approved until gate 08. Up there, maintain position, stand by to go on. Ok, quero que tu assim, hein, Anderson? Boa 970, tax autorizado até via Alfa até antes da Juliette reporte. Via Alfa até antes da Juliette vai reportar. Eu vou passar aí só esse que está se ante o outro precisão. Now clear to two holding point. Vai aí para one em Ninja. The tower 118-195, can 8-1-0-1-4. Ok, aqui é o holding point, 1-0, está se com tower 118-195. Que nem que 1-0-1-4. Hey, firm. Have a nice flight. Salvador, boa noite. Lufthansa 6224, autorização para Aracaju. 6224, Fucaracaju, aguardando o código. Ah, obrigado. Regino, 6224, saída Conde. Conde, obrigado. Holy point runway 10. Number 2, on holding point runway, ready to line up and take off. Okay, after the Avianca, where's the position of the Avianca? North gate 04. Okay, okay, on gate 04, thank you. Agora sim, para o táxi, Oceania 303-155 a voz. Oceana Galeão com 4 horas e 30 de atrasamento. A direita via Índia no ponto de espera atua 1895-1014. Bom voo, 6313. Ei, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. Voo 970 solo. Escuta, prossiga. Sua esquerda 130 da Europa, pois o mesmo autorizado até o 7. Que observe a Europa, pois até o 7 após a passagem. Sei, solo. Alfa 6, 3, confirmando seu portão 8. Portão 9. Gente, autorizado push. Pushback, reporte pronto para iniciar o reboque. Science, confirme landing gear. Oh, wait, lock it. Clear to land runway 10 degrees 7 knots. Clear to land runway 10 at 0795. Esquerda, subida Conde, 5132. Corrijo. Transponder 0260, controle em 19, corrijo, controle em 120, decimal 8. Aeronave nacional, alinha e mantém. Gente, após a passagem da aeronave nacional, alinha e mantém 120. Correto, Channel 6224, pontão 3, chame pronto. Afirma, autorizado em... Não, autorizado pushback, já terminou o pushback? Cliente, dando início ao pushback. Afirma, push e após o parqueamento do Gol no portão 7 está autorizado. Cliente, obrigado. Two 7 9 5 on the ground at 2-3, leaving next right, contact the ground 1-2 small one. Next on the right, 1-2-1, 2-7 9 5. Salvador Brown, 2-2-7 9 5. Azul 2-7 9 5, good evening, taxi via Echo Alpha Kilo Apron 3 Romeo. Echo Alpha Kilo Apron 3 Echo Romeo 2795. Thank you. Trono 0, 63, 63. XRXA, confirme a posição na parte 3, por gentileza. Na posição 7. Ciente, até a 7 autorizado. Salvador, boa noite, Alpha Kilo 84, holding point, I want to win Kilo. Roger, mantém position, Alpha 084. Aqui position, Alpha Kilo 84. Decola aos 25, controle 119, corrigindo 1208. 108, 6316, obrigado, bom trabalho.